Então, boa noite, sejam bem-vindos. Espero que todos estejam ouvindo direitinho. É, nós tivemos que fazer várias vezes teste porque deu um problema, mas agora parece que está regular. Muito bem, hoje eu queria abordar, se possível, dois assuntos. Um que tem relação com a continuidade do tema do Monte Veritá, embora a continuidade meio longínqua, e outro que, a meu ver, é mais urgente, que tem a ver com uma análise da situação política presente no Brasil. Eu acho muito importante que todos os alunos desse curso, se possível, entendam sempre o que está se passando, quer dizer, tenham a visão mais clara possível. E para estudar isso, eu quero partir de uma mensagem que chegou a mim, indiretamente. Entendam sempre Opa. o que está se passando, quer dizer, tenham a visão mais clara possível. E para estudar isso, eu quero partir de uma mensagem que chegou a mim. Ops. Ah, está aqui. Eu quero partir de uma mensagem que chegou a mim indiretamente, de um leitor chamado Paulo Henrique Cremonese. E ele diz: quando eu me posicionei desde o primeiro dia contra a abusiva greve dos caminhoneiros, fui muito atacado por gente da direita. Patati, patata. Bom, depois, mais tarde, ele leu uma mensagem minha, na qual eu dizia o seguinte: imaginei que os caminhoneiros poderiam ser a última força coletiva capaz de guiar moralmente a sociedade. Errei, eles não podem. Daí o Paulo Henrique coloca uma outra mensagem observando o seguinte: com satisfação leio isso. Meu primo me alertou. Desde o primeiro dia fui contra a greve e me atacaram muito por isso. Então, a mensagem aqui, Paulo Henrique, eu entendo o que você quer dizer, mas o seu modo de ver a coisa é a típica confusão brasileira de juízos de realidade com juízos de valor. Primeiro, você ser contra ou a favor de uma greve, isso pode ser enfocado em vários níveis diferentes. O primeiro nível é saber a justiça possível, teoricamente, das reivindicações. No caso dos caminhoneiros, não há nem como discutir isso, porque a condição de trabalho deles já estava totalmente inviável, impossível, e simplesmente não podiam continuar. Estão sendo roubados, explorados há muito tempo. E, de fato, a subsistência do país depende deles. Então, essa é uma classe de, sei lá, 200 mil, 300 mil pessoas, poderosíssima, essencial para a economia nacional, e que parecia, vamos dizer, ter uma causa justa pela qual lutar. Esse é o primeiro ponto. O segundo lugar seria saber se esta classe ela tem força suficiente para impor as suas reivindicações. E aí a coisa complica um pouco, porque havia dois níveis de reivindicação. Havia, evidentemente, as reivindicações imediatas de ordem econômica, redução do imposto, redução do preço do combustível, etc., etc. E, em segundo lugar, havia reivindicações de ordem política, na qual muitos dos representantes ou porta-vozes do movimento anunciavam uma intenção de ir até Brasília e derrubar o governo, simplesmente. O que também, no entender da quase totalidade da população brasileira, seria inteiramente justo. E pelo tamanho da classe e pela arma que ela tem na mão, que é o controle dos transportes, é óbvio que esta classe, enquanto classe, tem capacidade para fazer isso. Tem capacidade para derrubar qualquer governo do mundo. Se fizer uma greve de caminhoneiro nos Estados Unidos, cai o governo americano. Tá certo? Então, você vê que passou alguns dias de greve, começou a faltar comida no supermercado, não tinha mais combustível nos postos, estava todo mundo entrando em pânico, o país inteiro nervoso, revoltado não contra os caminhoneiros, mas contra o governo. Isso aí estava. Portanto, você tinha, teoricamente, mas uma reivindicação justa, uma situação revolucionária e uma classe habilitada para impor as suas reivindicações e até para derrubar o governo. Então, nesse sentido, é claro que eu fui a favor da greve. Fui a favor e continuo a favor. Por que que o Paulo Henrique interpreta o seguinte? Na hora que eu disse que eu percebi que os caminhoneiros não têm força suficiente para guiar moralmente a sociedade, para impor uma liderança à sociedade, por que que ele acha que eu fiquei contra a greve retroativamente? Isso é, evidentemente, uma confusão. Né? Você será a favor de uma coisa. Não quer dizer que você tenha um cálculo preciso de se aquilo vai poder ser realizado ou não. Eu achei que podia, e de fato podia. Por que que não foi realizado? pelo mesmo motivo que fracassaram os movimentos de rua em 2015, por causa de líderes mal preparados, improvisados, sem cultura, tá certo? Que falam demais, fazem um discurso violentíssimo, ameaçando, fazendo ameaças apocalípticas e depois recuam em troca de duas ou três vantagenzinhas oferecidas. Exatamente a mesma coisa. Esse pessoal fez agora o que aqueles meninos da Marcha para Brasília fizeram em 2015. Fala, fala, fala, ameaça que vai virar tudo, que vai virar o Brasil do avesso, criar um novo Brasil, e de repente depois leva lá dois ou três agradinhos da classe dominante e volta para casa. Tá certo? Isso, os caminhoneiros fizeram a mesma coisa. Então, evidente, eu não vou confundir, vamos dizer, a capacidade desses líderes com a força social do movimento. Veja, em 2015 nós tínhamos 2 ou 3 milhões de pessoas na rua. Dê isso para um Lenin, tá certo? Ou para um Mussolini, você vai ver o que eles fazem, né? Qualquer líder com cabeça, tá certo? Habilitado a conduzir um processo de transformação social, e ele saberá o que fazer. Agora, com esses meninos na frente, você pode dar 15 milhões, você pode dar 200 milhões de pessoas na rua, eles não vão saber o que fazer. Eles vão entregar tudo para o inimigo, como de fato entregar e como os caminhoneiros entregaram agora. Então, a análise inicial, vamos dizer, a classe dos caminhoneiros tem capacidade de paralisar o Brasil, tem capacidade até de derrubar o governo. Ela tem. O que lhe falta são os líderes, assim como a massa que estava na rua em 2015 tinha o poder de fazer o que quisesse. Tinha o poder de anular as eleições e impor novas eleições imediatamente, tá certo? E não impôs. Entregou tudo em troca do impeachment da Dilma, meu Deus do céu. Só para depois colocar no lugar dela este governo que está aí, que eu disse que só ia dar problema e deu. Tá certo? Então, qual é o fator, vamos dizer, negativo nos dois casos? As lideranças. Simplesmente não há lideranças, né? Ora, há muito tempo os brasileiros nem sabem o que é um líder, não têm a menor ideia do que seja um líder. Por exemplo, o Brasil inteiro, a mídia e os políticos, etc., diziam que o Lula é um líder carismático. O Lula, por exemplo, o Lula nunca foi um líder, o Lula foi um símbolo do partido. Líder é o sujeito que toma decisões e dirige o curso das coisas. O Lula nunca tomou um raio de uma decisão na vida. Ele era apenas o garoto propaganda que recebia as decisões da Assembleia, vestia a camiseta e saía fazendo propaganda daquilo. Por isso é que ele conseguiu fazer uma bela carreira dentro do partido sem ter lá dentro um único inimigo. Chamar isso de líder, quer dizer, mostra que são pessoas que jamais pensaram no fenômeno da liderança, não estudaram a vida de um único líder, né? Então você vai comparar isso aí, vamos dizer, com líderes, seja revolucionários ou conservadores, etc. Não, não, não bate, não bate, né? Líder, por exemplo, é o Ronald Reagan, né? Ronald Reagan foi o que fez a carreira inteira sem dizer para ninguém o que ele ia fazer. Era o Moita. Ele tem um plano elaborado durante 40 anos e ele fez tudo exatamente do jeito que ele queria. Só depois de feito é que o pessoal entendeu o que ele estava querendo fazer. Fala, bom, este é um líder. Quer dizer, ele leva a nação para onde ele quer, né? Existem muitas maneiras de fazer isso, tá certo? O sujeito pode fazer pelo poder da oratória, como por exemplo Abraham Lincoln é um dos maiores escritores da língua inglesa, é um de uma eloquência assim shakespeariana, uma coisa incrível, tá certo? Quando ele começava a falar ninguém resistia, tá certo? Pode fazer por, vamos dizer, por manobras mais de gabinete, né? Tem milhares de maneiras de fazer, né? Inclusive pode fazer pelos meios mais demagógicos possíveis, como Mussolini, por exemplo, ou Hitler, mas vamos dizer, esses você pensa o que quiser deles moralmente, mas que são líderes, são. Em outros casos, por exemplo, se você estuda a vida do general Francisco Franco, o general Francisco Franco era um orador horroroso e tinha uma voz de taquara rachada absolutamente insuportável, né? Mas ele era um líder, por quê? Ele era um homem que tinha os planos militares e que fez todo mundo obedecer os planos militares dele. Mas para você comandar uma batalha, comandar um exército, você não precisa ter uma voz bonita nem ser um bom orador, tá certo? Outro caso, se você estudar a história do Salazar, embora tivesse um outro nível intelectual muito superior, seu Francisco Franco, e falasse muito bem, ele é muito claro, tal, ele também tinha uma voz de velha que era um negócio assim de vomitado, se eu ouvia aquilo. E no entanto, Portugal seguiu aquele homem fanaticamente. Até hoje você tem saudosistas do Salazar, tanto em Portugal quanto na África. Então, existem muitos estilos diferentes de líder, mas a definição do líder é: o que quer dizer líder? O que é o verbo? O verbo quer dizer conduzir. Hein? Non duco orduco. Eu não sou conduzido, eu conduzo. Hein? É o duque, o duce, o cara que conduz. Conducator no romeno, tá certo? Tem a mesma palavra no latim, no italiano, no português, tá certo? Então, é o dux, o homem que conduz. Né? Conduz, mesmíssima coisa. Né? Então, o verbo também vem daí. E o Lula nunca conduziu nada, nada, nada, nada, nada. Até a única ideia que parece que ele teve não foi dele, foi do Frei Beto. O Frei Beto que agarrou, ele falou: Ó, tive uma ideia, vamos lá falar com o Fidel Castro. O Lula nem tinha entendido direito a ideia, mas chegou lá, o Frei Beto se explicou. Tá certo? Então, quem está dirigindo o processo era o Frei Beto, era o Zé Dirceu, era o Marco Aurélio Garcia, era gente de um outro nível de refinamento. O Lula foi apenas um símbolo, apenas um poster boy. Né? E, no entanto, o Brasil inteiro repete essa pataquada. Foi um líder carismático. Meu Deus do céu, né? É muita palhaçada. Quer dizer, você pega uma caricatura grotesca de líder carismático e você não consegue distinguir entre a caricatura e a realidade. Quer dizer, isso é um baixo nível intelectual, assim, deplorável, dá vontade de chorar. Quando eu li essas coisas na Veja, por exemplo, eu falei: mas quem que a Veja contratou para escrever essa bobagem, né? Muito bem. É claro que para o próprio partido, o PT, interessava muito vender a imagem do Lula como líder carismático. Isso dá um ibope, né? Quer dizer, aumenta a popularidade dele e assim por diante. Mas que é um mito, é, né? Então, pessoas que não têm ideia do que seja um líder, né, são os que nomeiam os líderes desses movimentos. E quem é isso? É a mídia. A mídia cisca um sujeito e fala: ah, este aqui vai ser o líder. Assim como eles fizeram com esses meninos do MBL. Veja, os meninos do MBL não tiveram a iniciativa dos movimentos, tá certo? Eles não tinham sequer o apoio de grandes grupos, mas eles eram jovens, né? Então a mídia achou que era bonito pegar jovens, jovens líderes. Quando começa com essa conversa, eu me lembro assim, no começo dos anos 90, a revista Time publicou assim: Jovens Líderes do Século XXI. Sabe qual era o principal brasileiro que estava lá? Antônio Garotinho. Onde foi parar o Antônio Garotinho? No fundo da privada. Não está liderando nada, nem os cocôs ele lidera. Ele está que nem aquele personagem do Robert Crumb, que se matasse, jogou na privada e foi rejeitado, expulso pelos cocôs enojados com a presença dele. Então, você vê que este jogo demagógico, idiota, propagandístico em torno da palavra líder, você começa enganando os outros, no fim você se engana você mesmo. Quer dizer, você acaba tomando como líder algo que não é. Né? Você não pode dizer, por exemplo, hoje em dia você pode dizer: o Bolsonaro é um líder. Né? Pense o que quiser dele, sem dúvida, as iniciativas são dele. Ele inventa o que ele vai dizer, ele fala e as pessoas vão atrás. Né? Ele levanta de fato as massas, ele não as simboliza como o Lula. Não, o Lula, assim, o partido reunia a massa e botava o Lula na frente. Bolsonaro não, é sozinho. Chama e a massa vem. Então eles falam: esse é um líder. Né? Então, se o pessoal não sabe nem distinguir o que é um líder do que não é, como é que vai saber formar um líder? Simplesmente não tem. Então, por exemplo, quando ele fala desse fracasso, muitas pessoas respondem assim: ah, mas esses caminhoneiros são pessoas de origem simplesinha, humilde, etc, etc. Eu acho, justamente por você ser de origem simplesinha, é que você tem que ser intelectualmente superior ao seu inimigo. Você vai ser superior a ele o quê? Na riqueza? Você não tem riqueza, você não tem cargo, você não tem nada, você só tem sua cabeça, então faz favor de aperfeiçoar a cabeça. Quer dizer, a força desses líderes que vêm de baixo tinha que ser sua capacidade intelectual, capacidade de liderança. Tá certo? Mas não, no Brasil, assim, ser humildezinho é desculpa para tudo. Né? Então, o sujeito sobe num ringue para lutar, chega lá, leva um cacete miserável, porque ele está pesando 32 quilos, o outro pesa 120. E daí diz: não, é que eu sou humildezinho, eu não pude comer ontem. É assim. Que palhaçada é essa, gente? Quer dizer, que autocomiseração é essa, né? Então, nós estamos com uma tremenda falta de líderes. Então, mesmo quando você tem o potencial social, você tem a força social maciça do teu lado. Você vê, em 2015, 95% da população estava contra o governo, né? Na rua tinha 2 milhões, 3 milhões, mas no total era a nação inteira que estava contra. Então, como é que o governo conseguiu sobreviver? É simples, pega os líderes, passa uma conversa neles, eles cedem tudo. Eles não sabem jogar, porque não são verdadeiros líderes. Vira, você pega esses meninos, Kim Kataguaquinho, o outro lá, leva, por exemplo, um senador, o menino borra as calças, você está entendendo? Ah, um senador, estamos aqui falando do Fernando Henrique. Quer dizer, se sente muito importante, né? Se fosse um líder, entrava olhando de cima e fazia o Fernando Henrique baixar a cabeça, né? Você quer ver quem é um líder? O Fernandinho Beiramar é um líder. Ele vai lá no Congresso, ele humilha os deputados, senador, tudo, ele fica tudo de cabeça baixa. Esse é um líder. Líderes, tudo na história, Napoleão Bonaparte, quando deu as primeiras rebeliões monarquistas contra o novo regime, ele era um coronel lá todo esfarrapado, sem dinheiro, sem cargo, sem coisa nenhuma. Ele chegou lá no meio dos chefões e falou: não, eu resolvo isso aí, deixa aí comigo, põe um canhão aqui, põe outro ali, papapá. Os caras, tudo virou homenzinho falando grosso, todo mundo obedeceu. É assim que se faz. Né? Isso é um líder. No Brasil não tem uma pessoa assim. Tem uma pessoa com autoridade. Né? Por quê? Peraí, tem uma pergunta aqui. Isso tem a ver muito com a personalidade. Tem que ver com a personalidade, mas tem que ver com o preparo também. Sim, claro. É evidente, você vê, se você pegar a vida de Napoleão Bonaparte, você vê, acompanhe a rota de estudos de Napoleão Bonaparte, é um negócio monstruoso. Né? Napoleão Bonaparte conhecia toda a história da Europa, todos os clássicos, tudo de cor, né? A história de todas as batalhas, toda a estratégia, sabia tudo, era um engenheiro militar de primeiríssima ordem, era um gênio matemático. Tanto que quando ele caiu do poder, falou: ah, agora. Quer saber? Eu vou largar tudo isso, eu vou me dedicar à ciência, eu vou para os Estados Unidos e vou lá ser professor de matemática. Né? Então, ele tinha capacidade para isso. Líderes são assim, gente. É gente de muita capacidade. No Brasil, não. Mas qualquer perrapado, qualquer coitadinho, né, pode ser um líder. Não pode. Não pode. Essa história de que, ah, isso aí não. Eu li esse idiota desse, o Francisco Raso, dizendo. Ah, o estadista não pode ser um filósofo. Então me dê um grande estadista que não fosse um filósofo. Me mostre um, né? Se você pega todos eles, Júlio César, Napoleão, Frederico II da Prússia, Winston Churchill, era um homem de pensamento profundo, de fazer inveja a qualquer filósofo. E por isso mesmo chegaram onde chegaram. Você pensa bem, ó, Winston Churchill foi o prêmio Nobel de Literatura, gente. O que você pensa? É? Você pega, você lê os livros do Theodore Roosevelt ou os discursos do Abraham Lincoln, você vê, mas são intelectos de primeira grandeza, é? Eles não estão dedicados, vamos dizer, à filosofia no sentido profissional acadêmico, tá certo? Mas note bem, muitos filósofos do passado também não estavam, Leibniz nunca esteve, Leibniz era um diplomata de profissão e assim por diante, mas tinham a compreensão do processo histórico muito superior, às vezes, à de qualquer filósofo acadêmico, podiam dar lições aos filósofos acadêmicos, né? Então, na verdade, a teoria do rei filósofo do Platão está certíssima. São homens de grande capacidade filosófica que chegam na liderança, e só eles chegam. Agora, no Brasil, pensa assim: o político tem que ser um homem prático, né? E tem um homem prático, ele lê Maquiavel e sai lá praticando aquelas bobagens. Digo, sim, o destino dele vai ser exatamente o do Maquiavel. Maquiavel sempre esteve do lado perdedor, era um coitado, era um infeliz, né? É assim. É o antiexemplo. Tudo que está na teoria do Maquiavel está errado. Ali é o roteiro da derrota. E ele seguiu o roteiro e sempre foi derrotado. Terminou a vida vivendo da caridade dos inimigos que ele tinha criticado anteriormente, inclusive o Papa. Se não fosse isso, teria morrido de fome. Quer dizer, é uma vida errada. Agora você vai pegar lições de liderança com um infeliz desse. Ou com Nietzsche, que morreu abraçado num jumento na rua. Né? Você vai pegar lições de macheza com Nietzsche, que levava a chicotada da amante Lou Salomé, tirou uma foto, ele assim, numa carrocinha, ele como um burro atrelado ali, e a mulher com o chicotinho atrás. Esse é o homem que. Ah, quando você, né, foi encontrar a mulher, não esqueça de levar o seu chicote. Sim, daí você entrega o chicote para ela, ela chicoteia você, pô. Quer dizer. É assim, essas figuras culturais criadas pela mídia popular, é tudo falso, gente. Isso aí é anticultura, é o contrário da cultura, tá certo? E o sujeito absorve isso, ou no ginásio, ou na universidade, e acha que está virando um homem culto. Quer dizer, ontem mesmo eu escrevi no Facebook, o pessoal no Brasil acha que cultura, assim, são reminiscências de leituras que você usa para citar num artigo, para fazer bonito, mas que na sua vida real não pesam em nada nas suas decisões. Então, isto é o que eu chamo de incultura, e eles chamam de cultura. Tá certo? Então, vamos tirar esta ilusão. Sem muita cultura, sem muito preparo, não há liderança. Ora, para haver uma liderança política, tem que primeiro haver uma liderança intelectual capaz de preparar a liderança política. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Então, eu não tenho a menor ilusão de criar uma liderança política, mas uma liderança intelectual eu estou criando, e são vocês mesmos. Já tem vários dos meus alunos já se destacaram de tal maneira, tá certo? Que já são os melhores na área, sobretudo nessa área de análise política. Eu falo, quem em toda a mídia brasileira, em toda a universidade brasileira pode aí com o Felipe Martins ou Paulo Enéas? Não pode, né? Tá certo? Então, esses eles já são os melhores, né? Quem aí no mundo da crítica literária pode com o Rodrigo Gurgel? Não pode, tá certo? Quem na literatura, na poesia pode com o Érico Nogueira? Ninguém pode. E assim por diante, quer dizer, nós estamos criando a geração dos melhores. Eles não vão salvar o Brasil, né? Mas eles podem ser uma força educativa que gere líderes sociais e políticos melhorzinhos amanhã ou depois. Eu pensei, a formação de uma liderança intelectual pode levar 20 anos. E em cima disso, você põe mais 10 ou 20 para criar uma liderança política. Portanto, tudo no Brasil reflete aquela norma do Goethe, é urgente ter paciência, porque se você ficar com pressa aí é que você não vai conseguir nada mesmo. Tá certo? Então, o que que resta fazer no Brasil? Seguindo em frente, formando a liderança intelectual muito forte, ainda está muito no começo, tem gente boa surgindo, mas ainda falta muito, gente, né? E daí esperar que desta liderança intelectual surja uma liderança social. Não é só política, é social. Líderes de classes, líderes de bairros, líderes de comunidades religiosas, nós precisamos de tudo isso. E se você pega aí, por exemplo, os discursos dos nossos pastores protestantes, fala, é uma vergonha, gente. É uma vergonha, né? Quando você compara os pastores protestantes daqui, você pega lá, compara aí o Billy Graham com o Bispo Macedo. Não vai dar, gente, porra, né? Quer dizer, que brincadeira é esta, né? E se você pegar os padres da Igreja Católica, então fala, bom, aí que o negócio foi, né? O padre Favo de Melo. Quer dizer, nós estamos fazendo do nosso país uma palhaçada, e isso faz da nossa vida uma palhaçada. Só que uma vida que é uma palhaçada não é para dar risada, porque o palhaço é você mesmo. É uma piada feita não com personagens imaginários, mas com personagens de carne e osso, que é você mesmo. Quer dizer, não tem graça, é piada sem graça, é piada para chorar. E é isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque acreditamos demais em slogans e chavões da mídia, porque somos pessoas inseguras, que estão sempre precisando, vamos dizer, de uma referência alheia, e nós não temos referência. Por isso que insisti muito na ideia de vocês se aproximarem muito uns dos outros, alunos, porque vocês são pessoas que estão adquirindo cultura, então vocês aprendam a ouvir os conselhos de outras pessoas que também estão adquirindo cultura, e não da mídia, não de qualquer Zé Mané, não de qualquer professorzinho de décima categoria que você pega na universidade. Então, você tem que seguir as opiniões. Claro, todo ninguém às vezes tem força para ir sozinho, tá certo? Para seguir sozinho, precisa de um apoio, etc. Então, procura o apoio nos que são seus semelhantes, nos que estão na carreira, na vida intelectual. Fora disso, não ouça ninguém, né? Muito bem. Então, isso quer dizer, aqui o Paulo Henrique Cremonese, você errou no diagnóstico. Eu não fiquei contra a greve, de jeito nenhum. Eu continuo a favor dela. Quem ficou contra foram os líderes dela. Eles deram para trás, não precisava dar, porque eles têm a força social, o respaldo social, eles tinham tudo e não fizeram. Então, eu sou contra a greve que eles não fizeram, não a que eles poderiam ter feito. Mas, ele vendo que eu voltei atrás na análise sociológica da liderança, ele achou que eu fiquei contra a greve retroativamente. Falou, ah, mas isso é a mania brasileira de sempre trocar uma análise de fato por uma valoração, um contra ou a favor. Tá entendendo? Isso aí é um vício terrível. Quer dizer, você não é capaz de analisar uma constelação de fato, porque aquilo ultrapassa a sua capacidade de concepção. Então, o que você faz? Você substitui a análise por um discurso moralista a favor ou contra alguma coisa. Isso é que nem o Rodrigo Constantino, eu falei da organização, necessidade de organizar a massa, ele disse, mas organizar a massa é coisa de comunista. Eu digo, ah, então você é contra organizar a massa, você quer que a massa fique dispersa e daí vem uma elite e a escraviza e ela não pode fazer nada, é isso que você quer? Quer dizer, isso é uma idiotice fora do comum, mas é a mania de, não conseguindo seguir uma discussão na esfera da realidade dos fatos, você pula para o julgamento valorativo, onde simplesmente você expressa o seu sentimento. Isso aí é sinal de fraqueza mental. Isso no Brasil é endêmico e é um vício terrível. Você tem que se livrar disso aí. Aprenda a fazer uma análise guardando o seu juízo de valor o máximo que você puder. Faça de tal modo que a própria articulação dos fatos e a articulação, vamos dizer, da lógica interna da coisa, já traga em si uma valoração possível. Você não precisa ficar dando o seu palpite, se eu gosto ou não gosto. Tá certo? O segundo tema que eu gostaria de abordar aqui é que, no fundo, está muito ligado a isto. É o seguinte, a toda hora você vê pessoas que se dizem católicas, desses vários grupelhos aí, católicos romanos, né? Apóstolos não sei do quê, né? Soldados da Santa Virgem, né? Arautos do não sei quê, papapá, papá, né? Todo mundo com os estandartes, uns negócios bonitos, né? E assim, defensores da ortodoxia católica, defensores da sacra doutrina. E, evidentemente, toda hora eles veem algum sinal de esoterismo, ocultismo, de, ah, isso aí é gnose, então isso aí não pode, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Então, eu vou lhe colocar a situação da seguinte maneira. A Igreja Católica nada pôde fazer jamais contra o advento da ciência materialista moderna. Por quê? Porque ela é servil ante essa ciência. Ela tem medo da autoridade da ciência materialista e não procura enfrentá-la nem derrubá-la, procura conciliar-se com ela. Isso aí vem desde o século XIX, pelo menos. Conciliar fé e razão, né? Ou seja, em primeiro lugar, você deu à ciência que existe nas universidades o direito ao uso monopolístico da razão. Quer dizer, que dá a impressão que a ciência que se pratica, essa ciência experimental vagabunda de universidade, é a encarnação da razão. E do outro lado você coloca a fé. Então você está nivelando, vamos dizer, o discurso divino, né, a uma aplicação muito limitada da razão humana que se chama ciência moderna. Ou seja, você está humilhando a igreja. Então, se você já entra na discussão com esse espírito, você já perdeu, está entrando para perder. Muitos sabem que estão fazendo isso e fazem isso porque são traidores e querem mesmo humilhar a igreja. Outros fazem sempre porque são idiotas. Eu digo, muito bem, se você é criado no mundo da ciência materialista, ciência agnóstica, ou materialista, ou ateística, como queira, é impossível você saltar daí para a fé católica, porque não há passagem entre uma coisa e outra. Não tem diálogo possível. Só tem os arranjos, os acordos. Ah, nós falamos disso, vocês falam daquilo. Mas isso aí, vamos dizer, não é um verdadeiro tratamento dado à questão. Isso aí é fugir do problema. Quer dizer, você faz uma divisão do trabalho e você fica procurando aqueles pontos que a ciência não resolveu, para você dizer, ah, aqui a ciência não tem nada a dizer, então nós preenchemos. Então é chamado Deus dos hiatos. Deus é um treco que existe nos buracos da ciência. Isso tudo é ridículo, isso tudo é humilhante. Só existe um jeito de você passar, quer dizer, um indivíduo passar, transitar da educação ateística, cientificista moderna para o mundo da fé. Ele tem que passar por uma série de operações. E a primeira operação é a reconquista do simbolismo, né? Se ele não se torna capaz de perceber novamente a natureza, a história, etc., na esfera simbólica, isso é, um discurso divino por trás daquilo, acabou, meu filho. Né? Mas o católico não pode fazer isso, porque sabe quem faz isso? São os esotéricos e os ocultistas. É astrologia, é alquimia, é todo mundo das chamadas ciências tradicionais. E o católico não pode ver isso, ele tem horror. Então o que ele faz? Ele entrega tudo para a ciência moderna e o máximo que ele consegue é criar uma síntese de religião e ciência moderna, que é o Teilhard de Chardin, que é blasfemo, ridículo, satânico. É isso que vocês querem? Então, você entende assim, o desprezo que eu tenho por esses catoliquinhos, esses guardiões da fé, e não tem a menor ideia do que seja fé, não entendo do que seja ciência, do que seja coisa nenhuma. Eu estou lendo agora, um amigo meu me trouxe um livro espetacular, que é esse aqui, John Senior e a Restauração do Realismo, Padre Francis Bethel. É a história de um filósofo e educador americano, John Senior, que desde a juventude foi um camarada muito original. Ele, aos 13 anos, ele fugiu de casa para ser cowboy no rancho lá na Dakota, sei lá. Né? E depois, quando ele voltou para casa, meses depois, o pai entrou num acordo, falou, tá bom, então você passa todo verão, você passa lá na fazenda, mas volta a estudar. Então ele voltou a estudar. E ele passou por todas as etapas de desenvolvimento de um intelectual do século XX. Então, materialismo cientificista, neopositivismo, filosofia analítica, marxismo, etc., etc., etc. Lá pelas tantas, ele descobriu que ele tinha vocação mais para a literatura e começou a estudar um movimento simbolista na literatura, que foi o movimento mais criativo e poderoso da literatura do século XX, onde você via ali William Butler Yeats, T.S. Eliot, Guillaume Apollinaire, Villiers de L'Isle Adam, um monte, tudo que é de bom na literatura do século XX vem do simbolismo. E, estudando o simbolismo, ele fez uma descoberta que ele registrou num livro publicado em 50 e pouco. Né? E a descoberta era o seguinte: todo o movimento simbolismo vinha do esoterismo e do ocultismo, todo ele. De fato, se você não tem cultura esotérica, você pega os cantos do Ezra Pound, você não vai entender uma linha. Aliás, você não vai entender também o nosso Gerardo Melo Mourão, que é o cara que o Ezra Pound dizia, esse é o cara que fez aquilo que eu queria fazer. Você vê o tamanho do Gerardo, né? Então, isso quer dizer, a literatura simbolista, ela depende diretamente de fontes esotéricas. Depende da alquimia, depende da astrologia, da linguagem, da arte medieval, etc., etc. Um sujeito que percebeu também isso foi o C.S. Lewis, no livro A Imagem Descartada, Discarded Image, onde ele valoriza toda essa linguagem simbólica, mas sem reconhecer o valor cognitivo dela, porque é só o valor estético. O C.S. Lewis, eu acho um covardão. Né? Nunca foi um homem de tomar atitude mesmo. Então, sem esta restauração da ciência do simbolismo, não há passagem do mundo materialista para o mundo do espírito, e, portanto, para o mundo da religião. Então, as duas coisas ficam coexistindo. Aqui você tem a linguagem das ciências e aqui você tem a da religião, que não significa nada no mundo material. Então, toda a linguagem, por exemplo, da liturgia, o que significa na prática? Não significa nada, meu filho. É só palavras. São só metáforas. Não tem poder de preensão. Então, se você disser, olha, aqui nós temos a Eucaristia, aqui tem o pão e o vinho, aqui tem a presença real de Jesus Cristo. O físico chega lá e examina o pão e o vinho e fala, aqui não tem nada. Ele diz, bom, com o seu critério, não tem. Para você perceber aí algo da presença do Cristo, você precisaria enfocar por outro lado muito diferente. Mas o catoliquinho de hoje, não, o guardião da fé, ele só pode entender essa presença real do Cristo como metáfora, como figura de linguagem. Então, a mesma coisa, se é uma figura de linguagem, é a mesma coisa que dizer que a presença real não existe. Você está entendendo? Quer dizer, o sujeito pensa que está defendendo a ortodoxia quando ele, na verdade, está entregando tudo para o inimigo. Né? Você entende por que tanta gente abandona a fé? Por causa disso. E é justamente nessa situação que aparece um neguinho chamado René Guénon, que restaura toda a ciência do simbolismo. E faz uma crítica da ciência moderna absolutamente devastadora. Ontem eu estava conversando com o Rick Delano, né? Eu perguntei para ele o que o professor Wolfgang Mick, que está com 88 anos, A gente queria gravar junto, não deu. Então ele gravou primeiro com o Wolfgang Smith, depois comigo, e depois gravou com você, com o Sein Nasser. E eu sugeri também a professora Catherine Pixton, que é uma filósofa americana que atualmente está na Inglaterra. Então, um trabalho espetacular. Eu perguntei, o que que o professor Smith acha do livro do René Guénon, Os Princípios do Cálculo Infinitesimal? Ele respondeu, ele acha o melhor livro do René Guénon. Eu também acho. É onde o René Guénon demonstra que a ciência moderna não sabe sequer o que é um número. Quer dizer, que toda essa mania de quantidade que eles têm, eles não sabem o que estão falando. E o Guénon, nesse livro, ele abre a porta para muita coisa que depois foi realmente estabelecida pela física quântica. Então, eu falo, bom, aí está a pista de uma renovação da cultura, de uma retomada da tradição e da espiritualidade católica, né? Infelizmente, nós recebemos muito disso pelas mãos de um muçulmano, o que é uma vergonha. Né? Quer dizer, é culpa do René Guénon que ele fez isso? Não, a culpa é nossa. Né? Quer dizer, por que o René Guénon não pôde florescer dentro do meio católico? Né? Por quê? Porque só tinha gente tipo Montfort lá dentro, porque não entendia coisa nenhuma. Né? Então o cara foge para o Islã, evidentemente. Por que um homem como Goethe acaba se desinteressando da igreja? Por quê? Os estudos profundíssimos dele sobre a questão da cor, né? Ele estava contestando a ótica de Newton. Hoje em dia se sabe que a contribuição dele na óptica é uma coisa importantíssima, mas o pessoal da igreja aceitava servilmente a ciência moderna, a ciência de Newton, e não podia discutir. Então, os católicos viraram defensores dos seus inimigos e viraram algozes dos seus amigos, que queriam dar recursos e força para eles, né, reconquistarem a linguagem do simbolismo, e, portanto, a linguagem da tradição. Então, vamos dizer, o trajeto normal do intelectual que viaja do mundo materialista até a fé católica passa por uma série de etapas. E essas etapas são exatamente, vamos dizer, em primeiro lugar, o ocultismo vulgar, tipo Madame Blavatsky, espiritismo, etc. Ufologia. Se é um cara inteligente, ele passa por isso em 2 meses. 2 meses supera tudo. E daí vai atrás do esoterismo. E, portanto, da tradição simbólica, da linguagem simbólica, da alquimia, da astrologia, etc, etc, etc. E elaborando isso, ele percebe, bom, tem algo atrás aí. E isto aqui, na verdade, é incompreensível fora do mundo da liturgia católica. Né? Tudo isso está na liturgia católica. É só ela que dá sentido ao conjunto do simbolismo. Isso quer dizer que atividades como astrologia, alquimia, etc., não têm autonomia. Né? Elas só existem dentro da tradição. Então, a tradição tem a chave de todas elas. Mas os defensores da tradição têm horror de tudo isso. Então, meu filho, é o seguinte, é o sujeito que encerrou as próprias pernas para ele não sujar os pezinhos no chão, andando no chão. Então, não pode andar, não pode ir a parte alguma. Então, bom, isto é outra coisa que nós temos que vencer. Quer dizer, a defesa da fé católica no Brasil está na mão das piores pessoas. Com exceção, claro, que sempre tem, né, aqueles padres, que aliás são meus amigos, que eu respeito muito, né, e que estão, de fato, do nosso lado nessa briga. E quando sair este filme com o Dr. Wolfgang Smith, o Dr. Seto, o Sein Nasser e eu, vocês vão entender mais claramente do que eu estou falando. O filme chama-se Carta de Amor a uma Civilização Moribunda. É baseado, todo ele baseado, é inspirado no último livro do professor Wolfgang Smith, né? Onde ele condensa toda uma vida de pensamento e de análise que ele fez. Muito bem, então é isso aí. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltamos para perguntas, tá bem? Então vamos lá, vocês desculpem a demora, houve um probleminha aqui na impressão. Então, ver. Ítalo Feitosa. Que conselho você daria para um aspirante a escritor que vive e pretende não sair do Brasil? É bom, você vai ter que desenvolver uma resistência muito grande a todos os fatores deprimentes que o ambiente apresenta. Quer dizer, o Brasil é um país onde você não pode esperar receber nenhum estímulo de ordem intelectual, mas nenhum mesmo. Você vai receber só estímulo negativo. Então, a primeira coisa, se você puder, você se aproxime de pessoas que tenham ideais em comum com você. Quer dizer, daquela definição do Santo Tomás de Aquino, do que é amizade. Amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Ou seja, não procure cortejar a amizade de pessoas que não comungam dos seus valores, dos seus objetivos de vida. Você pode conhecer as pessoas, tratar bem, mas não os considere amigos e não ligue para a opinião delas. Procure pessoas afins, né? Isso aí já fortalece muito. Segundo, você vai precisar abrir muitas janelas para o exterior, mesmo não saindo do Brasil. Ou seja, quanto mais você precisa conhecer pelo menos umas duas ou três línguas estrangeiras para você poder estar permanentemente aberto para a circulação de ideias que vem daí. Você não imagina como o Brasil está longe das discussões filosóficas e científicas que circulam pelo mundo. É uma coisa impressionante. No Brasil, o sujeito que lê Jacques Derrida ou Michel Foucault, ele acha que ele está na vanguarda do conhecimento. Na Europa, nos Estados Unidos, isso aí é coisa de 70, 80 anos atrás. Já rolou muita água aqui, mas o pessoal não, realmente isso não chega no Brasil. As notícias de cultura chegam ao Brasil com 50, 60, 70 anos de atraso. Tá certo? Principalmente quando o interesse na manutenção dessa coisa, vamos dizer, já arcaica, superada, interessa a certos grupos políticos. Tem interesses políticos e comerciais atrás disso. Né? Então. Isso acontece não só na parte de filosofia, mas também na parte de ciência. Porque quando você vê pessoas opinando sobre ciência no Brasil, são coisas também de 50, 60 anos atrás, eles não têm ideia do que está acontecendo aqui. Né? Então você tem que ter sempre esse contato fora. Né? E você tem que ser um grande homem para resistir a essa coisa. E também leia muita coisa de literatura brasileira que diz respeito à situação existencial do escritor, do intelectual no Brasil, as obras do Lima Barreto, o livro de Origens Lessa, Feijão e o Sonho, os primeiros livros do Garcino Ramos. Você vê, se você pegar o livro Angústia, o que é o personagem da Angústia, Luiz da Silva? Ele é um intelectual de província, quer dizer, é um semi-intelectual, na verdade, mas ele já tem um conflito com, vamos dizer, a pequena burguesia local, né? Quer dizer, com os filisteus. E isso evoluiu ao ponto de enlouquecê-lo e ele cometeu um homicídio, né? Mas o drama é esse, né? Quer dizer, todo no Brasil, todo aspirante a escritor, intelectual, tem um pouco do Luiz da Silva, quer dizer, você querer matar aqueles medíocres que dominam a situação e que são os gostosões, eles sempre comem as mulheres mais bonitas e você fica para trás, né? Então tem um Luiz da Silva dentro de cada um, cuidado com isso. Você tem que aprender, vamos dizer, a perdoar, a ter paciência. Perdoar sem tolerar, você está entendendo? Quer dizer, não é que você concorde com isso, não é que você aceite isso. Perdoa por conta da fraqueza humana. Né? Marcos Lima. Professor, além do Erich Wegener como referência de ciência política, o Bertrand Juvenal seria também, sim, mas não no mesmo nível, evidentemente. Né? O Erich Wegener é um fundador da nova ciência social, por assim dizer. E o Bertrand Juvenal tem estudos específicos sobre esse ponto, sobre aquele estudo sobre o desenvolvimento do poder na história do Ocidente é importantíssimo. O estudo sobre previsão e conjetura é muito importante. Tem várias outras coisas também muito boas, mas ele não é um homem de uma especulação teórica assim do tamanho, do poder do Erich Wegener. Como o Erich Wegener, acho que não tem mais nenhum no mundo. Nem o Leo Strauss. Estevão Santos, professor, na sua opinião, qual seria a característica comum dos grandes homens e como fazer para adquirir, já que a sociedade brasileira não preza praticamente exemplo algum? Bom, muito bem, se ela prezasse, as exigências para você se tornar um grande homem seriam menores, é mais fácil você ser um grande homem na França ou na Inglaterra do que nos Estados Unidos, do que no Brasil. No Brasil você precisa vencer uma barreira de mediocridade, de ódio ao conhecimento e sobretudo a barreira de inveja, de mesquinharia, que é uma coisa que, se você explicar isso para um americano, ele tem dificuldade de entender. O americano, no fim das contas, é um homem de boa vontade. Ele quer dar certo, quer que todo mundo dê certo e acha que é possível todo mundo dar certo. Então você fala, olha, no Brasil, eu conto para eles, olha, no Brasil eu nunca tive uma ideia que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Mas todo mundo sempre, sem exceção. Família, amigo, vizinho, parente, patrão, todo mundo. Então é o país do desestímulo, né? Até aqui tem uma musiquinha que chama, que é Home in the Range, uma casa no campo, né? Então ele sonha com uma casa never has heard the discouraging words, onde nunca se ouve uma palavra desencorajadora, né? No Brasil você só ouve a palavra desencorajador o tempo todo e as pessoas têm um prazer quase erótico em dizer essas coisas, em desanimar os outros, fazer o outro sentir, né? Ah, você é um jovem inexperiente, um bocó, você não sabe nada da vida, né? Pisar nas pessoas. Você vai ter que vencer tudo isso, meu filho. Você vai ter que confiar mais em você do que nos maus conselheiros. Toda pessoa que tenta te desanimar é um mau conselheiro. Sobretudo se você vê que ele tenta te desanimar para ele se fazer de superior a você. Ele é homem, né? É um homem adulto, experiente, sábio, e você é um coitado, ingênuo. É sempre assim. Olá, como aqui, Eduardo Louran, como o Japão se enquadra no movimento globalista, visto que eles fazem parte da Comissão Trilateral? O Japão está definitivamente integrado no globalismo ocidental, eu acho que não há a menor dúvida quanto a esse ponto. Né? Se bem que você falar Japão, tá, é um problema, porque essas forças não se definem nacionalmente. Não é assim, ah, os americanos, os franceses, os alemães, não, isso são grupos dentro desse país. Né? Então, esse grupo pode, inclusive, estar operando contra os interesses nacionais desse país. Não interessa. Isso é, vamos dizer, a minha teoria do Império. O Império é uma organização supranacional, né? Mas que não congrega nações, congrega forças de dentro das nações. Que, aliás, é a mesma teoria do Antônio Negri. Antônio Negri publicou a teoria dele depois da minha, mas eu não acredito que ele tenha me copiado, não acredito que ele nem tenha lido. Foi assim, mas simplesmente um homem inteligente, raciocinando, acaba descobrindo as mesmas coisas. Gabriel, você poderia ministrar um curso de metafísica tomista? Eu posso fazer, mas isso levaria algum tempo. E eu não sei se eu sou a pessoa mais habilitada para isso. Talvez fosse o caso de pedir para o Sidney Silveira. Vou conversar com ele, né? Mesmo porque, é o seguinte, não faz parte da minha vocação dar cursos de tipo escolar. Quer dizer, um curso onde você tem um programa que você vai transmitir um conhecimento já existente. Eu não faço isso, eu só dou curso quando eu estou elaborando algo em cima daquilo. Então, eu estava elaborando algo em cima da metafísica atomista a partir daquele estudo. O problema da verdade é a verdade do problema. E depois eu li o livro da Catherine Pixtock, onde ela trabalha justamente aí. Eu digo, pô, mas esse é praticamente o capítulo 2 do problema da verdade, a verdade do problema. Então, se eu tiver algo a elaborar a mais sobre isso, eu daria um curso. Mas não vai ser um curso de metafísica atomista, será um curso sobre a metafísica atomista. Tá certo? Então, é uma elaboração filosófica sempre isso. Agora, tem pessoas que têm a vocação, vamos dizer, da educação formal, né? Marcos Antônio Martins, a solidão nos estudos por um tempo prolongado pode ser um problema? Eu já estou há dois anos sozinho. Meu filho, eu fiquei por 40 anos sozinho. Não é bom. Tá certo? A gente sempre precisa lembrar aquilo que dizia o Goethe, né? O talento se aprimora na solidão, mas o caráter é na agitação do mundo. Então, eu acho que o que me salvou durante esses 40 anos foi que eu tinha filho para sustentar. Tá certo? Eu tinha que lutar pela vida, eu não podia fugir, me isolar da realidade. Tá certo? Então, agora, a solidão total, olha, para resistir a isso só. E eu acho que isso é um talento específico, eu acredito que eu tenho esse talento, quer dizer, eu sou capaz de ficar muito sozinho por muito tempo. Mas isso não é normal. Isso não tem nada a ver com a vocação intelectual. As pessoas podem ter uma tremenda vocação intelectual e precisar de companhia de amigos desde o início. Isso é o normal. Por isso que existem as academias, os círculos de intelectuais, sempre existiram. Tá certo? Agora eu encontrar interlocutores que podem conversar com as coisas que eu estou examinando, tem que vir aqui para os Estados Unidos. No Brasil não tem, não. Eu vou discutir essas coisas com o doutor Pirola, com o Rodrigo Cocô. Não vai dar, gente. Simplesmente não vai dar. E é o que tem no Brasil. Isso é o que tem nas universidades brasileiras. Aqui ele diz, moro no interior de São Paulo e não encontrei ninguém disponível para fazer uma amizade baseada nos meus interesses intelectuais. Bom, mas nesse curso está cheio de gente assim. Busque o contato neste mesmo chat. Começa com amizade por internet, depois as pessoas se encontram. Tem vários grupos de estudos que você pode se ligar. Procure isso aqui, procure no Facebook, tem aquela parte de empreendimentos dos alunos do professor Lário Carvalho. Ali você vai fazer muito contato. Saia da solidão, rompa isso já. Márcio César. Poderíamos dizer hoje no Brasil o papel do rei filósofo estaria sendo ocupado por uma elite de juristas do STF que acaba legislando via decisão judicial? Olha, de certo modo, sim. Essa questão, evidentemente, são caricaturas do rei filósofo, né? Para fazer o que ele faz, ele não precisa propriamente ser um rei filósofo. Mas não é que nós falamos rei filósofo, quer dizer, o estadista filósofo. Então, um estadista de grande envergadura. E o estadista de grande envergadura não é necessário para fazer o que eles fazem. Porque aquilo é só atividade de manutenção de um poder que já está estabelecido, acho que desde o tempo do Império. Quer dizer, o estamento burocrático aqui é muito velho e ele não muda. Mesmo se tem uma revolução, um golpe de Estado, por exemplo, Revolução de 30 não teve, uma revolução teve. Logo, o estamento burocrático se refez. Certo? Em 64, teve um golpe de Estado, o estamento burocrático se refez dentro daquilo. Não é isso? E assim por diante. Depois, a redemocratização, etc. Todo mundo pensou que ia ser uma ascensão do povo brasileiro. Que nada, o estamento burocrático tornou mais forte ainda. Então, esse pessoal todo só se ocupa da manutenção do mesmo esquema de poder. Até outro dia eu assinalei. No Brasil, quando a pessoa faz a apologia da estabilidade da nossa ordem democrática, isso tem duplo sentido. Na orelha do povão, ele pensa assim, então agora vai ser a democracia, quer dizer, os direitos humanos, a liberdade civil, etc, etc. Isso que ele entende por ordem democrática, porque essa é a definição nominal do termo. Mas para os de dentro, para os happy few, para os caras que sabem do que está falando, é a manutenção da ordem atual, isto é, a manutenção do poder incontrastável do estamento burocrático. Nós mandamos, nós resolvemos nossos problemas aqui e quem nos criticar, nós destruímos. Eles fazem isso, estão fazendo isso há muito tempo. Agora, no tempo do PT, aperfeiçoou e cresceu. E vocês pensam que a queda da Dilma diminuiu isso? Não, não diminuiu isso em nada, nada, nada, nada. Ao contrário, hoje está pior. Então, você viu, outro dia, o Vladimir Safatle, ele viu a luz. Ele escreveu um negócio que ele deve ter sido inspirado em coisa que ele leu de mim. Ele achar que é derrubado do governo por um movimento popular como esse seria uma coisa inteiramente justa. Tá certo? E é justa. Por quê? Nós não temos a democracia representativa, gente. Democracia representativa, o governante, o representante eleito, o deputado, o senador, o vereador, o deputado estadual, representa o seu eleitor. Por exemplo, ele deve satisfações a um grupo de eleitor que o conhece e tem contato com ele. Aqui não. Você elege o negro, ele vai para Brasília e nunca mais te dá satisfação. Ele resolve tudo lá com o grupinho palaciano dele. Não tem satisfação do eleitor. Então não existe democracia representativa, existe só nominalmente. Materialmente não existe. Então, e é isso que o Brasil mais precisa, meu Deus do céu, porque o povo sabe onde ele aperta o sapato, ele sabe qual é o problema que tem, sabe o que lhe falta, etc. Então ele sabe o que precisa ser feito. Então, que a única maneira dele tentar fazer é ele ir lá pedir, pelo amor de Deus, para o deputado ou senador. Acontece o seguinte, ele chega lá e fala, oh, deputado, nós precisamos disso, assim, assim, assim, assim. O deputado diz, deixa que eu vou mandar liberar uma verba para você. Libera a verba, o deputado reembolsa 80%. É assim, esse negócio das verbas sociais é a maior imoralidade, acho que, do universo. E isso está assim faz anos. No tempo que teve a CPI das empreiteiras, né, aquele sujeito que era contador dos vigaristas, ele deu um depoimento e falou, ah, aqui tem dois esquemas de corrupção. Segundo, tem um que das empreiteiras, propina dada por empreiteiro. Desse eu não sei nada, porque eu não participo. E o outro é o esquema da reciclagem das verbas sociais, que elas vão e voltam para o bolso do deputado. Esse eu sei tudo, por quê? Porque sou eu que contabilizo essa porcaria. Resultado, o Congresso inteiro estava metido nisso. Então, você vê, o ministro da Fazenda, da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, ele disse, olha, uma coisa fundamental para o Brasil é tornar automática a distribuição de verbas para os municípios. Para que você não precise ficar esbolando em favor de um deputado. Ele diz, ah, eu te dou a verba, mas você me dá metade. Pronto, isso aí já é a corrupção crônica. Então, digo, nós não temos a democracia representativa. E se houver democracia representativa, um único dia cai todo o estamento burocrático. Então, eles não vão deixar. Então, só vão deixar na marra, né? Agora, infelizmente, a nossa esquerda sempre foi aliada do estamento burocrático. Desde o tempo do getulismo é assim, meu Deus do céu. Eles querem se meter no Estado e mandar em tudo, tá certo? Então, vamos dizer, toda essa corrupção do PT é um negócio altamente previsível. Falei, a ideia deles sempre foi essa. Quer dizer, você se infiltra, você domina tudo e você pega o dinheiro do Estado e usa para as finalidades do seu partido. E para os partidos do estrangeiro, os partidos comunistas do exterior, você distribui dinheiro para o Partido Comunista, uai, sempre foi obrigação deles, né? Então, a esquerda está do lado do estamento burocrático. E eu não sei se os esquerdistas entenderam o artigo do Safata, porque se entenderam, devem estar batendo nele nesta altura. Fala, pô, você andou lendo Olavo Carvalho, pô. Você é um traidor. Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigado.